Nem toda banca é perfeita, sempre tem algo errado. Os anjos que se destacam, que seguem o outro lado, que preferem ser estrelas, destaques da quebrada, atitudes desapropriadas. Mas tudo bem, que nada. Sua cabeça não permite uma atitude certa. Nasceu pilantra, vai morrer pilantra, um filho de cadela. Brechas vão aparecendo, falhas registradas. E aquele mano que nunca deu falha, agora é cheio de entradas. Virou dúvida entre os manos, anda com a polícia. Fulano tá caguetando, é a mais nova notícia. Se empolgou, virou ladrão e agora está pedido. Polícia quer caguetagem, ele aponta os ex-amigos. Acerto é com ele mesmo, sem vergonha da área. Que pode os manos, toma tapa na cara. Manos que ele mendigava um dinheiro pra pedra. Craqueiro sem dinheiro, é isso aí, sujeita a várias brechas. Dar bom de traficante é bem o seu estilo. Se viciou, não segurou, vai. Se pode, cretino. No livro negro da quebrada, o seu nome primeiro. Dando motivos de sobra pra anteceder seu enterro. Pedir seguro pra Deus, não adianta. Nem oração, nem reza brava. Protegem pilantras, o que seria isso então? Eu te pergunto, mano. Instinto natural ou a famosa mulher de malandro? E aí, mano? Vive apanhando na cara, rodando uma banca. Quem sabe o empolgue mesmo desde criança. E para os cegos e adeptos da pilantragem, tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Pra pilantra, o castigo é selvagem. Tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Pra pilantra, o castigo é selvagem. Tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Pra pilantra, o castigo é selvagem, tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Até que ponto o dinheiro é tão valioso, que faz os filhos da puta meterem bala nos outros? Homicídios acontecidos, motivos desconhecidos na pilantragem. Pilantras de um outro estilo. Segunda parte, pilantragem em relação com dinheiro. Falhas incalculáveis da podridão, nome justiceiro. Matador de aluguel, assim é conhecido. Atua em pretos e pobres, portanto nosso inimigo. Uma imagem mentirosa circula à sua volta. Dá bronca contra bandidos drogados. Procede a sua revolta, não é mais que um mercenário, nem mais que um parasita. Que mata manos, põe dinheiro no prato, se acaba em cocaína. Se descontra os bandidos, se diz a justiça. Então eu me pergunto, por que não virou polícia? Locadora, criminosa, ambulante. Que pra muitos arrombados é defesa do comerciante. Que aliás é um mandante, um filho da puta, que aluga esses malditos como se aluga uma prostituta. Se comparar, você verá que a diferença não é tanta. Quem se vende pra matar, se vende pra rodar a banca. Outro maldito que pra mim é mais do que pilantra. Abusa sexualmente dos outros, a pior brecha entre tantas. Qual é o problema desse mano, desse psicopata? Terceira parte, estupradores merecem várias rajadas. Se tem puta na esquina, então eu não entendo. Dá perigo trincar um dinheiro e ficar nessa mesmo, ou come a sua própria mãe. Vai ser bem divertido. Estupra, mas não mata, como ouvi um político. Vai nessa, mano, segue a sua pilantragem. Mas lembre bem que pra você não tem boi, que o castigo é selvagem. Pra pilantra, o castigo é selvagem. Tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Pra pilantra, o castigo é selvagem. Tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Pra pilantra, o castigo é selvagem. Tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Na pilantragem o pilantra bem mais destacado. Estuprador, seu argumento. Eu sou complexado. Complexado um caralho, é um sem vergonha. Eu tava bêbado, cheirado, bem louco de maconha. Promotores sem dificuldades nos tribunais, pena de 30, 40, ideia fraca, não cola mais. Imagine se fosse tua filha, que situação. Desprendida de sua moral, contaminada então. Você merece na verdade uma morte lenta. Facadas pelas costas, tiros de escopeta. Cadeira elétrica em você, eu acho muito pouco. A dama da cadeia seria até um bom troco. E outro mano que é pilantra assim igual você. Na quarta parte temos pais desandados, não dá pra entender. Trazer um filho pro mundo com que intenção afinal? Pra ser porra nenhuma, um craqueiro à moda atual. O meu pivete tá vindo, o cuzão já fala sorrindo. Um beijo na barriga da mina e ele vai. vai resumindo. Vai ser igual ao pai, fazer o que ele faz. Vai ser um nada e ele tá ligado. Mas tanto faz, cadê o mano que comia várias minas? Cadê? Que se dizia o mais homem instalado de cocaína. Falava merda a noite toda, várias vantagens. Cadê o mano? Cadê o homem de verdade? Deixou falando e o argumento não era meu não. A mina era vagabunda, saída típica de um cuzão. E a todos os citados nessa nossa homenagem, tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Pra pilantra, o castigo é selvagem. Tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Pra pilantra, o castigo é selvagem. Tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem. Pra pilantra, o castigo é selvagem. Tiro na testa, rodar banca. Não tem boi pra pilantragem.